sinto vontade de desvendar o seu coração. Valeu todo o tempo que estive contigo, mas agora parece um castigo. O que vivemos não passou de ilusão.